Na tarde desta quarta-feira, foi realizada em Foz do Iguaçu a formatura de mais uma turma do curso de Informática do Programa de Inclusão Social da Pessoa Idosa. A solenidade foi realizada no Centro de Convivência do Idoso, no Jardim São Paulo, e contou com a presença de autoridades, instrutores e familiares dos formandos. O curso é promovido por meio de uma parceria entre a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Secretaria Municipal de Assistência Social e Provopar. Durante uma semana, o grupo da terceira idade pôde aprender a utilizar as redes sociais, criar e enviar e-mails, além de realizar pesquisas na internet. O diretor-presidente da Celepar, Jackson Carvalho Leite, comentou sobre os objetivos da iniciativa. Sobretudo, melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Pretendemos, com esse programa, fazer a reinserção da pessoa idosa no seio da família. Porque os jovens, o mercado está preparando, a própria sociedade está se preparando e o idoso fica sem ter contato, sem poder conversar, porque ele não utiliza instrumentos de tecnologia. O que nós pretendemos é que os idosos comecem a utilizar também os celulares, os computadores, os recursos que tem de tecnologia para poder conversar com seus amigos, com seus parentes, poder revitalizar o relacionamento da pessoa idosa. A secretária municipal de assistência social, Cláudia Pereira, falou sobre a importância do curso para o público da terceira idade. É um mundo que eles, é novo para eles, né? Por mais que para os jovens, adolescentes, isso aí já está, vamos dizer assim, já está na veia, para eles é algo muito novo e que a pessoa com que eles normalmente têm acesso à informação é com o neto, né? E que às vezes ele não tem muita paciência de dar essa explicação. Então aqui esse curso ele foi feito num formato diferenciado, é um curso rápido que é voltado apenas para expectativas deles. Vocês não precisam saber muita coisa, o funcionamento do computador e nada disso. Eles querem aquelas coisas para que eles possam, aí, como a gente diz, navegar na internet e continuar interagindo com as pessoas, né? Hoje sem internet a gente acaba, se tiver sem internet a gente acaba deixando de fazer muitas coisas que acaba isolando os idosos. Então é uma forma também de trabalhar o fortalecimento de vínculos deles com familiares, com amigos, parentes distantes, né? E também se sentirem aí mais dentro aí da sociedade, que eles são pessoas de fundamental importância, né? Tem um conhecimento aí de toda a sua vida e às vezes por causa de não saber utilizar essa ferramenta podem aí se sentir isolados, e é isso que a gente não pode permitir. É um trabalho muito interessante, eles percebi que foi muito bem aceito e tem aí uma grande fila de espera que nós queremos atender 100% dela. O curso abriu um mundo cheio de oportunidades para os idosos que participaram da iniciativa, conforme destacou a formanda Eunice de Alencar. Aprendi tudo, porque nem ligar, nem desligar, eu não sabia. Aprendi a ligar, aprendi a entrar na internet, eu fiz com o auxílio da professora Luísa a fazer meu Facebook, o e-mail, comecei a falar com as minhas amigas já. Aprendi a jogar paciência, aprendi bastante coisa, para mim é bastante, porque eu não sabia nada. Recomendo a todas as pessoas da terceira idade fazerem isso, porque os filhos e marido não têm paciência de ensinar a gente, né? Os que sabem, não, estou ocupado, não tenho tempo, mãe, já ensinei você 3, 4 vezes, você não aprendeu ainda. E a professora não, é muito, muito paciente, muito delicada e dedicada também. Não só a professora, como o professor também. Luísa Barros foi uma das instrutoras do curso e contou sobre a experiência de poder ensinar informática ao público da terceira idade. A maior dificuldade mesmo é perder o medo. Eles têm muito medo de mexer no mouse. É até engraçado, porque quando eu conto para o meu irmão de 11 anos que eles não conseguem mexer, segurar no mouse, ele fala, não é possível. Todo mundo sabe, eu falo, não, eles não sabem qual dedo clicar. Mas aí, com o tempo, ele vai perdendo o medo. Aí, só aprendi a mexer normal. Eu acho muito mais legal do que dar aula pra criança, que ano passado eu dei aula no Centro da Juventude, pra ir de todas as idades. Só que assim, quando é criança, a criança já sabe tudo, ou acha que sabe tudo. Então, não sabe quase nada. Mas não quer aprender. E eles não, eles estão sempre muito com vontade de aprender, com toda aquela garra de, ai meu Deus, tem que aprender. Aí, às vezes eles falam, não, peraí, eu acho que eu não consigo. Aí você vai lá e fala, não, você consegue, você pode. Aí eles ficam todos felizes. Os interessados em participar do curso de informática do Programa de Inclusão Social da Pessoa Idosa podem obter mais informações nas sedes dos Centros de Convivência do Idoso ou no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.